prossiga a Barra Romeu Romeu Oscar Bravo. Romeu Romeu Oscar Bravo, Romeu Romeu Oscar Bravo, Romeu Romeu Oscar Bravo, Romeu Romeu Oscar Bravo, Romeu Romeu Oscar Bravo, Romeu Romeu Oscar Bravo, Romeu Romeu Oscar Bravo, Romeu Romeu Oscar Bravo, Romeu Romeu Oscar Bravo, Romeu Romeu Oscar Bravo, Romeu Romeu Oscar Bravo, Romeu Oscar Bravo, reporte de 20 milhas afastado de Salvador e quando possível como se chamar de pouso. Sou Salvador, cometa 100, final, continente aí ao IAS, pistão no Brasil. Cometa 100, continua a aproximação, faça o cheque no trem de pouso e reporte visual com o campo. Você não vai ajudar a recuperar de volta com o campo. Tranquilo, checar. Vive checar a guarda atualização. O trip 5384 decolou 04, controle 120 decimal 8. 1208, obrigado, bom dia. Bom dia. Começou nos aviões dos altos na pista. Nave 4, autorizada a chegada da Mari, desça para nível de voo 060, quem negar no 018. 060, aguarde cuida, aguarde a formação da torre, Contato Salvador, bom dia, trip 5384. Trip 5384, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 190, saída Puka. 190 Puka, 5384. Oceané 6311, chame centro Recife, frequência no 33.95, alterna no 25.1. 13395, alterna 1251, Oceané 6311. Está no lock Azul 5196. Azul 5196, chama a torre 18.95. Seu Azul 5, obrigado, bom dia. Seu instalador Azul 5196, bom dia. Azul 5196, bom dia, continua a aproximação, reporta da chave, travador João com campo. Reporta ali. Chegou no 394. Prossigo no 394. Após Mari, poderia levar a Duna direto devido a informações ele perto de tá? Autorizado Duna da presente, vou no 394, desça para 2000 pés, reporte habilizado no localizador. 2000 reportará no localizador, vou no 394. Salvador, trip 5384, Duna desvio à esquerda do perfil de saída, para evitar a formação. Via hotel, estacionar para pista livre. Aeronave na escuta do controle de Salvador, informa que o Salvador opera instrumento. 1.200 de teto, 7 mil de visibilidade e chuva nas vizinhanças. 10, 3, 4. A Brava informa a atitude que vai manter até o destino? Como que negar no 018 e estou recebendo 800 pés de altimetria. 9098, 102 a bordo, 3 horas e 35, continuando caminho. Tati Índia, considera a torre 1 no 8, decimal 95, o altímetro no 018, bom voo, bom dia, gol 9098. 10, considera 295, 1018, bom dia, 9098. Táxi 1165 da Gol, 163 a bordo, 3 horas e 20, Campinas. Índia, ponte espera a torre 1 no 8, decimal 95, segue no banho da companhia, altímetro no 0 no 8, bom voo, bom dia, gol 1 no 65. Segue a companhia, 1018, bom dia, 1.65 da Gol, bom dia, bom final de semana. 00 grau, 07 mais, pista molhada. Nervoso, pressão 0 azul, 5196. 94, confirma essa velocidade. 099. Gono 394, Gono 394, informa essa velocidade. É, 240. É, Gono 094, reduz a velocidade para 240 nós, tráfego com PSED, está com 240 nós, 10 milhas à sua frente. 240 nós, Gono 094. Torre Salvador, boa tarde, Gol 9098, bom dia. 9098, ponte espera 10, pronto. Gol 9098, bom dia, Lima, tempo sendo 0. Lima, sendo 0, 9098. 384, entrando no PRO de PUCA. 5384. Azul 5196, solo 09, livre à direita, solo 1 na dezena, décima 9, bom dia. Obrigado, até logo. Salve Salvador, com... Azul 5996. E a 5996 Taxi Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporta antes da Juliette. 5996. 10, 1165. Chamava de frequência para coordenação. Gono 394, confirmando, descendo para 2000, para o de pequeno desvio à direita, após o Duna. Primeira nave. Gono 394, confirmando, descendo para 2000. Afirmativo, 2000, direto Duna, reposta estabilizado no localizador. Cortará. Gono 094, desce até 3000 pés, que negar no 018, reduz a velocidade para 220 nós. 3 mil pés, 908, Gol 9094, retorno para 2209. Gol 9098, seu comando 11, controle 1, 20, décima 8, bom dia. 208, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 9098. Azul 5196, aproximando o cidade de Leste. 0 da EL, 9098. 01. Juliette, parou, 01, 5196. Você saída para o 9098? 9098, pode valer. Gentileza, 9098. O 1165, livre de decolagem, pista 10, vento 200 graus, 8 a nós. Livre de decolagem, voo 1165. 1165, decolou a 14, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, com 1165. Trolha ao gol 1165, bom dia. Confirme? É ele mesmo, bom dia. Com o número 65, contato radar, suba para o 360, saída da Elf. Neve, da Elf, gol 1165. Com o 394, chama a torre, 1 noite, 95. 295 graus. 394, bom dia. Bom, no 394, bom dia, repassando externo, mas está de travado. Cortará. T5384, chame o centro Recife, frequência no 2000, decimal 85, antena no 25, decimal 45. A 2685, 125, 45, 35, 384. Obrigado, bom dia. Bom dia. Baixar a travada visual. Uno 394, livre pouso, pista 10, vento 200 graus, uno 09, pista molhada. Livre pouso, uno 394. Recife, frequência 133, decimal 95, até 925, decimal 1. Gente, voando bridge, 3395, 251, 9098. Uno 094, chama a torre, 1 noite, decimal 95. 3285, Uno 094, tá? Salvador, bom dia, Gono 094, estabilizado LS. Gono 094, repassando externo, baixa de travada e visual com campo. Manoel externo, baixa travada ou visual, Gono 094. Externo com o 094. Então aqui vai passar a direita de Dael. Após desvio, Leda, o número 65. Você faz desvio, Leda, o número 65. Boa 394, táxi via Alfa, pós Juliette, destino ao portão 11, portão 11. No través do portão 08, vai seguir a viatura Follow Me até o 11. Gente, Alfa, Juliette pro 11, vai seguir a viatura no através do 8. Para o controle? Bom dia, o Xanete é 140, informação Yankee. Eu confirmo a Papa Romeu Tango Serra Gorda, confirme a procedência e destino. O valor é 6140 do Xanete, a informação Yankee, para Maceió, solicitando 310. Tem um 250 aprovado, o Xanete 140, aguarde coordenação 310 junto ao centro. Tá ótimo, 250 então, 6140. Vicente, menos 140, então para o Maceió, nível 250, está autorizado, via Uperuísque 58, até Orago, após Orago, direto Maceió. Decolada 10, com curva esquerda na subida Puca, Jamo, Caju, aciona 5467 e o controle 120, decimal 8. Afirmativo, tem aprovado então 250 para Maceió, Xanete 140. Pela Uperuísque 58, Orágono, CCT Maceió, decola da 10, da 10, com curva esquerda, cumpre o perfil Pucajambo, Caju, aciona 5467, controle 1208. Salvador, em 10 minutos. Gato, gol 1165. Tango Serra Golfo recebe agora o controle Salvador. Zero, portão 2, chame pronto, pushback, sonamento. Chama pronto, obrigado. Luna 094, solo aos 21, livre direita, solo 121, decimal 9, bom dia. 1219, gol 094, grato. O 621, chamou São Paulo 360. Ativo. No Bravo 429. Ele solicita as condições de Salvador. Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, portão 08, coronel 09, quase. 621, São Paulo, Congonhas, 360 está autorizado, via Brasilu 10, até Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge, após prossegue na Brasilu 16, até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive e após conforme rota do plano. Recolada 10, com curva direita na subida da El, após Leda, e após Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. Aciona 5463, controle 120, decimal 8. Autorizada 360 para São Paulo, conforme a rota do plano de voo, pela Persolo 10 até Bridge, Persolo 16 até Belo Horizonte, depois direto 3 após conforme a rota do plano de voo. Decolador 10 com curva direita na saída da El Leida Motiva, aciona 5463 e controle 1208, gol 1621. 1612, reporte pronto, 621. Agora pronto, 1612. O gol 1630, cópia Recife 390. 370, gol 1630, aguarde coordenação 390. Ah, 370, pode ser. 630, Recife. Nível 370, nível 370 está autorizado, via Uperuísque 58, recolada 10, curva esquerda, na subida Puca, após Jamo, após Caju, aciona 5457 e o controle 120, decimal 8. Autorizado 370, Uperuísque 58, decolada 10 com curva esquerda, subida Puca. Após Jamo, Caju, 5457, transponder e o controle 208. Botão 4, chame pronto, gol no 640. Chama na pronta. Na 398, autorizada a chegada da Mari, desça para nível de voo 050, que é negar 1017. Claro. Avião 07, prossiga. Avião 07, confirme o POB, reporte na rotatória visual para o campo. Avião 07, mantém o literal, reporte visual com campo por aqui. Serra Golf? Então. A torre nos informa que Salvador permanece instrumento, teto 1200 pés, visibilidade 7000 metros, confirma intenções. Salvador é o Tier Juliette. Tango Serra Golf, não estou recebendo o seu transporte, cheque seu equipamento. Confira a posição do senhor no momento. Então, Serra Golf, entendo que o senhor vai vir pelo litoral sul, no axé, no sentido contrário. Confirme. Estacionamento 1630, está no 04. O pushback? Voo 1630. 630, portão 4, está livre, chame táxi. Chama táxi, 130. Para o controle. Agora o repórter no trabalho do Parque Pitócio Sul. Quais é o 07 está visual com o campo? Sim. 9:30 da tarde, desça para 2 mil pés, utilizado sinal ILS, após estabilizado no localizador. Afirmativo. 2 mil pés, e reportaremos estabilizado no localizador. Salvador, muito bom dia, mano, 161, levou a maçonha. Como é um, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, que é legal no 097. 050, na mar, no 0. Dá possibilidade de voar estar pela presença? Ele tem uma formação de torre de mar. Pode evitar, pegou no 561. Obrigado, Vinícius. Guardião 07, chama a torre 118.95. 118.95. Tango Terra Golf, chama a torre 118.95. 118.95, Brasil. Torre Salvador, Guardião 07. 07, prossiga. Está mantendo 500 pés aqui, vertical de buraquinho, intenciona a livrada presente e aproximar direto o Graé pelo setor nordeste. Guardião 07, ingressa na terra no 200 da pista 1-0 e aguarda para girar base, reportando toda vez norte da torre. Sente, perna do vento, dá 1-0 e reportará para girar base o Guardião 07. Tomador, só para rodar, por favor. Papa Romeu, Tango Serra Golfo, prossiga. Passou o farol da Barra 2 de Norte, está pelos corredores, lá com visibilidade restrita, 250 pés. Tango Serra Golfo, reporta no farol de Tapuã. Reporta no farol de Tapuã. Reportará no 643. Taxi do 630, 25 Maceió, com 127 agora. 150, PB? 127, 225 Maceió. Direita Indy Alpha, ponto espera torre 118.95. Altímetro no 018, então bom voo 630. V18, ponto espera 1895, muito obrigado, uma boa semana, é o voo de 63. Não mexe. 6333, você não escuta a cópia? Liga. 6333, São Paulo, Congonhas, nível 360 está autorizado, via Upper Zulu 1-0 até Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, Bridge, após intercepta Upper Zulu 1-6 até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive e após conforme rota, decolada 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. Aciona 5473, controle 120.8. Recebido. 360 para Congonhas, vai na decolada 10 com curva direita após decolagem, na Dael, Lida, Motiva, após Apeso 10, Bridge, Apeso 16, Bravo, Hotel Zulu, Trive. 5473 é o transponder, 120.8 é o controle. Vai, estacionamento 333, portão 3, chame pronto, pushback, acionamento. Pronto, no momento para pushback, acionamento. Livre, 6333, chame táxi. Número 2 do setor, aguarde autorização, 6140. Tango Serra Golf, confirma intenção de pouso. Cara, vamos com o melhor para, o, para a torre, hein? Aqui no farol de Tapuã. Boa tarde, pessoal. Vamos aproximar para o 135, na parada. Está aguardando só... Primo, é negativo inicial o pushback. É o número 2 no setor. Aguarde autorização, 6140. Primo ativo, na 35, é isso? Afirmativo. Chanel 6333 confirmando, já está iniciando no portão 3, estava totalmente pronto. Então, aquele pátio ali de aviação geral para abastecimento, sem interferir com outros barcos aí. 107? Guardião 07, aguarde. Tango Serra Golfo negativo, pousou na parte 3, será que já pousou para ela na cabeceira da 35 e aguardar o táxi? Ah, viu, senhora, ok. Guardião 07, livre pouso no bate do Graé, reporta no solo controlado, vento 210 graus, 09 mais. Solo controlado, Guardião 07. Fala 35, Tango Serra Golfo. Tango Serra Golf reportando Saulo, vento 210 graus, 8 nós. Afirma. 1630, decolado 35, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, bora. Salvador, você é 1630, contato radar, submantenha 370, saída PUC. 370 da PUC. Na minha esquerda? Afirmativo. Tango Serra Golf será abastecido no primeiro ou no segundo passo à sua esquerda, mantendo aí na pista 35 onde o senhor estava seguindo a direção. Afirmativo, quer dizer, eu sigo em frente, é isso? É, Golf, é, proa norte, exatamente, essa proa aí agora tem dois pátios, o primeiro à sua esquerda e o segundo. Esses pátios são destinados à aviação geral, que o pátio 3 aqui no lado de cá do aeroporto está fechado para a aviação geral. Sou um dos dois pátios, o senhor vai estacionar e coordenar para ela para o abastecimento, ok? Afirmativo, que é o primeiro à esquerda então, não é isso? É, afirmativo. Obrigado. P5595 para seguir. Autorização de tráfego do Porto Seguro, cliente da IAC. Bom dia, bom pulso. Cono 561, deixa para 2 mil pés, ajuste no 097, autorizado final do procedimento e ele é efetuado, pode estabilizar. 3017, final estabilizado. 3198, ajuste 1017, reporta visual com campo. Voltaremos visual, 3198, chove no momento? Sobre campo negativo. Obrigado. Na 5465, controle 120, decimal 8. Autorizado 200, Golf 677, Raíra. 10, curva direita, Dael, Coral, 5465, 120, decimal 8, 355, 95. 4-3, chame pronto, pushback, sinalmente, 355, 95. 4-3, chamará para pushback, sinalmente, 355, 95. Nosso Salvador, bom dia, vou no 621 para pushback, sinalmente, 06. A Golf retorna pela pista, vai prosseguir pro próximo passo à esquerda, será o passo 4. No 621, no 612 já está livre, chame táxi. Livre depois, chamará táxi no 621. Para o táxi, o Xerém 6333, tem 1-0-3 a bordo, 2h25 de autonomia, até na Galeão. Direita, Indy Alpha, ponto espera torre 1-8, decimal 9-5, altímetro no 0-8, então bom voo 6333. Indy Alpha, ponto espera 295, ajuste 6-8, Xerém 6333, boa tarde. Bom dia. O 6140, negativa, vale a autorização. Capitano, tá 3198, 700. Tá 3198, descendo a banda de pássaros. Livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 109. Não tem ninguém aqui pra adentrar o posto de aeronave, Salvador. Como é que eu faço aqui? Sierra Golf, estacionando na posição que melhor convier, aguarda a coordenação com a Refraero. Tranquilo, agora aqui tem tapumes de madeira, tem... É complicado aqui, a segurança aqui está deficiente, viu, senhora? Estou com tapumes de madeira aqui, eu não me responsabilizo aqui pelo que pode acontecer. Vou botar aqui, colocar como a senhora falou, eu não me responsabilizo, hein? Azul 4207, bom dia, chegada Bonf, desça para nível de voo 050, ajuste no 017. ...17 de autonomia, Fernando Galeão, 156, bom. Pátio Índia, ponte espera torre 118, decimal 95, altímetro 1018, então bom voo e bom dia no 621. Pátio Índia, quando pronto, 1895, com 18, no 621, graça, bom dia. Bom dia. Oceaner 6333, autorizado a decolagem, pista 10, tempo 180 graus, 139. Decolagem, Oceaner 6333. Boa. Boa. Ano 561 no complexo final do procedimento ILS Actuation, me torre 118, decimal 95. 295, um pouco. Obrigado. Isso da Juliette para ingresso. Isso da Juliette, pode estar 3, né, velho? 561, continua pela simulação, repassando o visual com o campo. Valeu. No 621, bom dia, mas tem ponto de espera. Será ponto de espera, 621. Juliette, portão 3, 319. Timeno 140, coordena com a equipe do solo, após o parqueamento à esquerda do aeroporto da TAM, o portão 3, após o mesmo inicie, chame táxi no Oceaner 6140. Depois do parqueamento do solo, Oceaner 6333, decolagem 43, controle 120, decimal 8, bom dia. 208, bom dia, 6333. Boa tarde, eu estou com o da linha por remota 4, por pega para a minha. Lenda. No FAT 3, coordenador do solo, chame pronto para o táxi. Boa tarde. Oceaner 6333, acione o código transponder 5473. 5473, 6333. Oceaner 6333, autoriza lenda da presença, senhora? Oceaner 6333, aguarde contato radar, acione o código transponder 5473. Acionado 5473, Oceaner 6333. Agora sim, contato radar, submantenha 360, saída da E, autorizado direto lida. 360, saída da E, autorizado lida, Oceaner 6333. Chamou o solo? Mesmo dia, Bombeiro 23, formação Yankee. Cometa 83 para BH, Serra Bravo, Bravo Céu, o nível 160 está autorizado via Whisky 1 até Halit, Romeu Alfa, Lima, Yankee Tango, Halit, apoio direto, conforme rota do plano, decolada 10 com curva direita na subida da El, transição Coral, aciona transponder 5472 e o controle 120.8, a torre opera em 1.8.95. Triplo Papá, Romeu Lima. Lugar Sonacha, pronto para o PAX, Cometa 83. Fala com o Bombeia 48, 110, puxa o Sonar. 4 a bordo, Romeu 44, pode estar 0140, transponder. Fala com o 561, no emissor, está esperando. Romeu 1, boa tarde, via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Boa tarde, da Juliette, vou no Romeu. Sol Salvador, boa tarde, Azul, 5197, formação Yankee, pronto, rapaz. Tem escuta aguardando, 5197. Ataque, 147 a bordo, autonomia de 4 horas, alterno Salvador. Pátio 3, reporte para ingresso, pátio principal, trip 5595. Passará ingresso, pátio principal, 5595. Reporte 20 milhas afastado de Salvador. Ok, reportará 20 milhas afastado de Salvador, triplo Papá, Rosa Lima. 37, controle 1, 20, decimal 8. 208, vou no meio 21, grato, bom dia. 6140, tem 121 a bordo, autonomia de 2 horas, alterna Recife. Direita Indy Alpha, considero no 0, torre 118, decimal 95, altímetro no 0, 17 agora, 1017. Tamo boi, bom dia, 1140. Indy Alpha, considero 18, chané 6145. 5595, segue o Airbus da Avianca, via Pátio Índia, considero a torre 11895, altímetro no 0, 17, bom voo. Obrigado, seguindo a aeronave da frente. No pátio chamar torre 11895. 61, agora passagem do ATR da Trip, à sua esquerda, pois ingressa Juliette, portão 02. Após a Trip, ingressa Juliette, portão 02. 61. Do 5197, Copa Campinas. Prossiga. 1597 Campinas, nível 340, está autorizado via Pesolo 10 até Bridge. Bravo, Romeu India Delta Eco Bridge. Após intercepta Pesolo 16 até Belo Horizonte para Hotel Zulu. Após direto Trive e após conforme rota. Recolada 10 com curva direita na subida da El, Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. Aciona 5504, controle 120, decimal 8. Está livre para coordenação. Pede. Decolada 10, da El Leda Motiva. Segue pela Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, após só tomar o plano. O transponder 5504, controle 20, decimal 8. Azul 5197. Correto, portão 1, chame pronto, azul 5197. 5197. Para táxi, bom, 648, estamos com 79 a bordo, 2 horas, Aracaju. POB 079. Afirma. Pátio principal, Índia e Alfa, ponto espera torre 118, decimal 95, altímetro no 017. Tem um bom voo e bom dia, Bruno 648. 1-0-1-7, livre táxi, Pátio, Índia e Alfa, na espera 1895, patrulha 648, um bom dia. 3, desça para 4 mil pés, ajustam 097. 595, mantém ponto de espera. 2 mil pés, ajuste no 097, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposta habilitada. 2017, autorizado no X-Ray 4207, caso. Espera 27 no 3, número 2, na aproximação, redução para 2309. Informa a aeronave na escudo controle de Salvador, que Salvador opera instrumento com teto de 1200 pés, visibilidade 7000 metros. 2 a bordo, cometa. Pátio militar e reporte na hotel. Confirme se decola da interseção hotel ou se tem, vai ser necessário prosseguir a cabeceira 1-0. Gente, estão na hotel, mantém a posição na taxi hotel e chama a torre em 1-1-8, decimal 95 para ingresso de decolagem, altímetro 1-0-1-7. Tem um bom voo, cometa 83. Bom voo. 1208, obrigado. Boa tarde. Bom dia. São Paulo, Congonhas, nível 360, está autorizado. Aerovia Pesulou no 0 até Bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Eco Bridge. Após intercepta Pesulu 16, prossegue até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive e após Trive, conforme rota. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. Aciona 5505, controle 120, decimal 8. Chegou no 395360 para Congonhas, depois do Lu 10, até Brise. Depois do Lu 16, BHZ, após Brise. Decolada 10, curva direita, da El, Leda, Motiva. Essa na 5505108. Python 395, portão 11, chame pronto, para chegar em funcionamento. Felipe, 5595, autorizado de decolagem, pista 10, vento 190 graus, 8 nós. Autorizado 10, 5595. Com 621? Vão no 621, no chame Centro Recife, 133, decimal 95, alterna 125, decimal 1. 6395, 251. 621, obrigado. Gol 1-648, Lima, tem pista no 0. A Lima até o 1-0, gol 648. Salvador, que Salvador opera visual. 9 até Bangu, após Bangu direto a Buco e após direto conforme rota. Colada 10 com curva esquerda, subida Momo, transição Frotti, aciona 5512, controle 120, decimal 8. Gol 1094, chame pronto, pushback, acionamento. Para o pushback, acionamento, azul 5197, posição 1. Livre, azul 5197, chame táxi. autorizado 5197. É 6140, autorizado direto a Aracaju. Direto a Aracaju, 6140, obrigado. Bolsa aérea 2703, desça para 2 mil pés, ajuste no 097, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, repasse estabilizado. Para 2 mil pés, autorizado final do procedimento, bolo 097 e o retorno. 648, divida colagem pista 10, vento 200 graus, 109. Divida colagem 10, bom, 643. 62, bom dia, chegada a mar e desça para nível de voo 050, ajuste no 097. 690, prossiga, formação Zulu. Zero para Belo Horizonte, Serra Bravo para o hotel, autorizado nível 160 via Whisky 1 até Halit, Romeu Alfa, Lima, Yankee Tango, Halit, e após direto conforme rota do plano. Decola da 10 com curva à direita após a decolagem na subida da El, transição Coral. Naciona 5502, controle 120.8. 1709, tráfego que o precede 7 milhas, mantém 130 de ground speed, Embraer 190. Reduzindo para 170, 2713. Controle Salvador Gol, é 1648. 1648, contato radar, se mantém 370, saída PUCA. 370, saída PUCA, Gol 1648. Do 4207, só informa ajuste, 0 na 7. 1090 graus, 9 mais. Grato. Papá, Romeu Lima, ciente, 18 milhas, nordeste do VOE de Salvador, frequência livre à coordenação. Na 6140, chame Centro Recife, 126.85, alterna, 125.45. 126.85, 125.45, muito obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. 017, bom voo e bom dia, 5197. Direita, Índia, Alfa, moto de espera, torre 1895, ajuste no 017, bom dia, 5197. Coordene com a equipe do solo e chame pronto para o táxi, vou no 395. Chamando para o táxi, 395. 6083, autoriza a decolagem, interseção, vento 200 graus, 8 nós. Torre 1, 18, decimal 95 para ingresso e decolagem, altímetro no 0, no 7, bom voo. Vem para parar. Salvador, muito bom dia, Azul 4207. Dia Azul 4207, táxi via Alfa e reporte antes da Juliette para ingresso. Sim, táxi via Alfa, reportará antes da Juliette para ingresso, Azul 4207. Azul 5197, bom dia, mantém o ponto de espera. Mantém 5197. Salvador, é 35595? Prossiga, 35595. Se pra proa 230, o ideal é coral. Nessa proa a gente evita formações. Autorizar direto coral, 35595. 595, a proa do coral. Onde mais? Autorizado, 2713. Azul 4207. Mantém a posição, Azul 4207 aguardando. Tem só uma posição, Azul 4207. Azul 5197, linha mantém piscina 0. A linha e mantém 90, 5197.